Olá, caros ouvintes! Boa tarde para todos! Sejam bem-vindos a mais um 3 em Ponto! Pronto. Está sejam certo. bem-vindos a um ponto em 3. 3 em ponto, ponto em 3. É verdade! É verdade! Ponto em 3! Pois é! Já cá estamos para mais uma edição deste nosso espaço radiofónico. Exato, eu, Adriana Pequeno, e com o meu colega Carlos Bonaparte, que hoje está naqueles dias. É verdade. Aliás, eu até pensei, porquê é que tu te chamas Adriana Pequeno e não me podes chamar Carlos Grande? Não faço ideia. Está mal, hein? Está mal. Hã? Enfim. Não, mas é verdade, estamos aqui de volta, caros ouvintes, para esta edição do nosso programa 3 em Ponto, hoje domingo, dia 9 de novembro de 2014. É verdade, um dia... Olha, já agora, sabes o que é dia 9 de novembro? A única coisa que sei é que estamos nas vésperas de São Martinho, mas... Não é nada de especial, era mesmo só isso. Aliás, nem sequer me tinha lembrado disso, eu até ia me dizer que é mais um dia agora. Ah, pronto. Pensava que era um dia mundial, não sei de quê, como agora os dias mundiais de tudo e mais alguma coisa. Ah, já agora, deixa cá ver. Por acaso acho que assim, que saiba não, mas todos os dias não é o dia. Bem, eles ainda não encheram lista, com certeza, mas eu acho que todos os dias é um dia de uma coisa qualquer. Deixa cá ver, já agora, não é? Olha, já enquanto isso, vai explicar aqui aos nossos ouvintes o que é a lista de hoje. A lista de hoje, decidi fazer uma lista sobre a Family Jackson. Ou seja, a família Jackson. Sim. Conta-nos. Ah, pois, a família Jackson, eu disse conta-nos e já explico porquê. Segundo o Google, deve estar um bocadinho atrasado, não? Porque está a celebrar o 25º aniversário da queda do Muro de Berlim. Ah, pois é. Pois é, está certo. Dia 9 de novembro também é o dia da consulta dos cataloneses. Pronto, eu já fiz as neiras. Pá, mal. Tiveste música. Olha, dia 9 de novembro. Em 1417, Mamão VIII torna-se o 14º rei Nasrida de Granada. Sim, senhor. Olha, dia 9 de novembro de 2004 foi lançado o navegador Mozilla Firefox. Muito conhecido. E nesse mesmo dia, mas em 2003, ou seja, hoje faz. Ah, mas até agora que até é bonito, 10 anos que foi lançado o Firefox. 11 anos. Não, sim, mas o Firefox foi em 2004. Ah, pronto. Até bonito, faz 10 anos que foi lançado o Firefox. Em 2003, um eclipse lunar visto na América, na Europa e na África. Sim. Olha, isto sim é que foi uma má notícia. Em 1998, dia 9 de novembro, a pena de morte é abolida no Reino Unido. Uma má notícia. Havia alguns que nem decapitados nos deixavam em paz, imagina assim o serem. Ah. Aqui está, 1989, queda do Muro de Berlim. Exatamente. Isso sim foi uma boa coisa. E a participação nas urnas? Agora, como é que estará essa coisa na Catalunha? Não é? Nós estamos. É que os ouvintes. Eu sei que isto não é muito habitual, mas nós estamos mesmo a gravar no domingo. Portanto, eu quando digo isto a Catalunha, vou mesmo ver coisas aqui verdadeiras. E enquanto tu vês, eu vou explicar porque é que eu escolhi esta lista de hoje. Bem, eu não foi por nenhum motivo especial, mas decidi que, já que a família Jackson é toda virada para o mundo artístico, principalmente da música, decidi fazer uma lista com os vários, alguns dos elementos da família, neste caso, segunda, e também tenho uma da terceira geração do Jackson. Portanto, foi por isso que eu decidi fazer esta lista. Uhum. Já que dos 10 irmãos, todos seguiram carreira musical, ao menos no início da vida, menos um, porque um morreu 24 horas depois de nascer. Esse não teve hipótese. Não teve tempo, pois. É, e depois, claro. Foi cantar para a tua freguesia. Uns continuaram na música, outros acabaram por desistir, principalmente. Todos começaram, alguns começaram no Jackson 5, portanto, e uns continuaram, tiveram mais sucesso, outros, ao acabar o grupo, foram para outras carreiras. Depois das raparigas também tiveram carreiras, umas com mais fama do que outras, mas também seguiram carreira, e por isso. E agora a terceira geração, que está a começar também na música, então... Pixie! Ah! A terceira geração vai fazer covers da primeira. Talvez. É, vão fazer o ABC. ABC! Ah! 2014. Já vão um bocadinho tarde, mas vão fazer. Sim. Então... Nunca sabe, não é? Ao menos não estão a fazer plágio de ninguém, não é? A família. Exatamente. Os Cranberries. Que saudade. Ai, estás a ouvir os... É da televisão da sala. Deve estar um pouco sentado muito tempo ao vídeo. Ou então a dormir no sofá, a ouvir a música. Ai, que bom, estarmos a passar a música de Jackson Hole e Cranberries. Tem tudo a ver. Ah, mas a Dolores O'Riordan tem uma voz, sim senhora. Agora não sei se tem, mas tinha há 20 anos atrás, e já 10, tinha uma vozinha, sim senhora. Muito, muito interessante, por acaso tinha. Aqueles falsetes. Eu nem faço pintar sobre isso. Ai, que... Agora pudeste-me lembrar algo. Não sei se isso é bom ou não, mas. É melhor. Está calada. Ai. Enfim. Bom. Sim. Atenção, porque hoje vamos ter o nosso 3 em ponto de informação, Informação 3 em pontos, com imensas, imensas novidades, sobretudo na sexta. Nós temos agora, somos mais do que nunca, aliás, nós somos mais do que em qualquer outro momento. Juntando com as equipas que estão a trabalhar connosco, que vão produzindo conteúdos não só para nós, mas também a pensar em nós, estamos quase 75. Portanto, estamos. Enfim, somos bastantes nestas equipas. Claro que é assim, internamente só somos 26. Éramos 25, mas somos 26. Que quase que vale para 27, porque é mais uma pessoa que entra para duas funções, ou seja, produção e também locução. Mas eu vou falar sobre isso lá mais para a frente. Portanto, hoje vamos ter um especial. Vamos ter informação 3 em ponto, com muitas, muitas coisas que eu vos quero contar. Para já, Adriana, o palco é teu. Fala-nos sobre as 3 primeiras músicas. Ok. Antes de começar estas primeiras músicas, é só para informar que a minha lista está ordenada por cronologia, ou seja, começa pelo mais velho, acabando no mais novo, ou seja, a terceira geração. Pronto, é só isso. Pensei que ias dizer antes de começar, agradecimento, sonho divino, ao meu cãozinho. Não. Então, vamos começar com a Harry Jackson, com This Love Is Forever. Ela que se chama Maureen Hewlett, ou seja, Herbie, para os amigos Brown, mas nasceu Jackson, e como é assim conhecida, Herbie Jackson, mas pelos vistos, o Brown deve ser de marido, talvez. É uma cantora americana. Ela é a filha mais velha da família. Uhum. Portanto, foi a primeira a nascer dos 10. Supostamente. Pois. E esta música pertence ao álbum Are You Tough Enough? Que é o terceiro álbum, é de 88. E este álbum tem uma aproximação diferente para o Jackson. Foi também muito exibido no álbum da irmã Latoya. Uhum. No álbum Latoya mesmo. Chamado Latoya, da irmã Latoya Jackson. Esta abordagem neste álbum da Abby foi uma espécie... Portanto, homenageado no álbum Latoya, pela própria irmã Latoya. Ou seja, não é a irmã mais nova, mas... É suspeita. Por aí. Ok. E dela, da Heavy, está tudo dito. Engraçado que eu só conhecia três deles. Eu vou aprender muito nesta emissão, porque eu só conhecia a Latoya, a Janet e o Michael. Mas não. Eu sei que eles são mais que as mães, mas para todos os efeitos... A seguir vamos ouvir a Latoya Jackson com Feels Like Love. Esta cantora, que se chama Latoya Yvonne Jackson, é a quinta filha da bem-sucedida família Jackson. É a irmã do Michael Jackson, claro. Supostamente. Nós acreditamos que sim. Sim. E da Janet Jackson, claro. Também. Bem. E dos outros 7 já agora? Da Rabbi. 8, né? Apesar de um já ter muito. Não, dos outros 7. Ela é irmã dos outros 7. Ah, sim, também esquece. Opa! É. Já não bebo mais hoje. como os famosos irmãos, seguiu carreira de cantora, porém, não sendo tão bem sucedida. Como eles os dois. Esta é uma música deste ano, de 2014, desta cantora, compositora, autora, personalidade televisiva, atriz e mulher de negócios, ativista, filantropa e, pelos vistos, também forma modelos. Ai, que giro. Está bem. Esta música foi produzida pelo Brandon Howard, que é filho de um amigo de família e cantor Mickey Howard. Que giro. Gravou esta música enquanto ela estava a planear o seu casamento. E não tenho mais nada. Sim, senhor. Mas eu não disse o nome do CD? Pois não. Não? Não. Só disse que era 2014. Só disse que era 2014? Mas porquê? Boa pergunta. Sei lá. Engraçado. Não tenho o nome do álbum. Ah! Não faz mal. Pronto, foi feito em 2014. Portanto, só uma música de 2014. É do último álbum dela. Portanto, é só encontrar. Mas acho que eu não encontrei o nome do álbum. Pois. Também não estou a encontrar. A última música. Será que está de algum álbum mesmo? Pois pode ser só um single. E aí não está incluído nenhum álbum. Se é um single, claro. De 2014, o álbum pode ainda não ter saído. Feels Like Love, é só o que eu tenho aqui. Pois. Bem. E quando andamos à procura. Eu vou seguir para Playboy, ela tem a Jackson. Onde é que eu já ia? Espera aí. Posso seguir ou paramos? You're gonna get Rocket. Lançaram em 2013 o álbum. Mas acho que estava um filme. Ah. Pois, não sei. Mas foi lançado um álbum em 2013 que conterá esta música. Pronto. Ah, mas ainda tem uma discografiazinha, sim senhora. Tem. Posso seguir para a próxima? Para a nossa sim, última pode. Desta parte? Vamos pode. Ter o... Desculpa. O Marlon Jackson com Baby Tonight. Este que se chama Marlon David Jackson é um cantor e ator norte-americano. Atualmente é o único Jackson casado com a mesma mulher desde o início. Aleluia! Pois, porque a Janet e a Latoya não iam casar com as respectivas mulheres, não é? Pois, e o Michael também. E houve um que teve casado, descasou-se e o irmão casou-se com a ex-mulher do outro. Aproveitou-se. Tá, acho muito bem. Foi atestado pela família. Siga. Eu acho. Não, muito houve, bem. Ali uma, houve ali uma polémica. Por ele ter casado com a ex-cunhada. Ou seja, não, ali, só... ali filhos de um irmão e do outro irmão que são irmãos por parte de mãe, mas também são primos por parte de pai. Interessante. Maravilha, realmente somos todos irmãos. É uma desta família Jackson. Marlon tem 3 filhos, o que isto interessa, e um neto. Interessa muito. Sim, porque também são futuros cantores. Após o fim do grupo, não seguiu carreira artística do grupo de Jackson 5, preferindo atuar no setor imobiliário. Pois. Vende casas a cantar. Exatamente, é uma maravilha. Oh. Foi um dos donos do, do Black Family Channel, canal a cabo direcionado à comunidade negra. Racistas! O... E porquê que branco não pode ver esse, esse canal de televisão? Não faço ideia. O Marlon era gêmeo de Brandon, que morreu 24 horas depois de ter nascido. É o 7º filho, neste caso, porque o Brandon era o 8º, por todos os casos. Integrou a banda de Jackson 5, juntamente com os outros irmãos. Esta música pertence ao álbum Baby Tonight, de 87. Baby Tonight. E acho que foi o único álbum que ele fez. Pois. E depois abraçou a vida de vendedor imobiliário. Ou seja, imagina o que é. Tu vais com ele ver uma casa e ele abre a porta. Esta casa tem uma cozinha ali a cantar, ok? Ai. Mas o concerto ali todos os dias, é? De imaginar. Aqui está. Ah, a cozinha. Ah. Não, isso era o Michael Jackson que fazia isso. Ai, quando... eu não sei como é que este faz, mas... Pois, não sei. Eu tenho uma teoria sobre esse assunto, mas depois não posso dizer. Eu não posso dizer... É melhor. Mas eu tenho uma teoria sobre... Ah! Do Michael Jackson. Mas... Não vou explorar sobre o assunto, até porque... Poderei ferir algumas suscetibilidades e pois, é melhor. Efeitos... Até porque também não quero ser despedido, não é? Portanto, eu não vou por aí. Oh, é despedido. Então era eu mais rápido a despedir. Ai, ai. Enfim, pronto, vamos até à música e daqui a bocadinho voltamos. Atenção que temos informação 3 em ponto para ouvir nesta edição do nosso 3 em ponto com muitas novidades. Voltamos daqui a pouco, certo? Certo. Portanto, até já. Até já. Well,

make me sweat. When we're doing what we're doing, I forget that we're on the floor. So keep doing what you're doing, baby, all night long. You know that turns me on. Then we dance. Na sua rádio Antena Web. Never thought I'd E já cá estamos ouvintes, depois deste momento com os Jackson's 5, não é? E este fantástico... Jackson 5, os irmãos, a família Jackson. Estava a pensar no grupo. A família Jackson e estas fantásticas melodias. É verdade. Agora temos outras melodias, que são os nossos, a nossa informação 3 em ponto, que nos vai trazer muitas informações. Está-se preparada? Estou. Então, sejam bem-vindos ao nosso saudoso Informação 3 em ponto. Informação 3 em ponto. O bombom não faz parte do genérico, mas desta vez fez. Bom, semana agitada esta. Ora, como os ouvintes já puderam perceber, não houve emissões entre os dias 5 e 9, aliás, até mais, acabou por ser mais. Devido à reestruturação que estamos a fazer, ela era para ser feita no dia, na semana anterior, mas devido a problemas muito fortes, não tiveram a ver com a continuar, mas foram muito fortes, o trabalho acabou por se atrasar por uma semana. Mas está pronto, está preparado. Os ouvintes têm agora à vossa disposição a grelha de programas 100% atualizada. Já para não falar que tudo o que há em questão da programação vai então voltar ao seu ativo, como aliás já está a acontecer. É assim, há muitas alterações que os ouvintes já podem verificar, e que é o exponencial aumento de programas na grelha da sexta. Embora até tivéssemos já esta grelha supostamente fechada, a verdade é que a sexta acabou então por só agora ter essa grelha realmente fechada. Explico porquê. A produtora que era para abrir, para trabalhar connosco, bem, se vai abrir ou não, não sei, mas até hoje não, e portanto nós não podemos esperar o tempo todo. Decidimos partir para algo que temos realmente à nossa disposição. E então, desta feita, a sexta passa a contar com os seguintes programas. Bom, para já das duas às três temos vários. Das 2 às 3 da manhã há vários DJs que vão atuando na nossa noite. Aliás, é assim da meia-noite até às 3. E depois voltam estes mesmos DJs a atuar às 3 da tarde. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Os DJs que atuavam, que passam da meia-noite à 1, passam aos sábados das 2 às 6 da tarde. Os DJs que atuam da 1 às 2, de segunda a sexta, das 2 da manhã, passam aos domingos das 2 às 7 da tarde. E os DJs que atuam das 2 às 3 da manhã, de segunda a sexta, passam das 3 às 4, também de segunda a sexta. Mas, por exemplo, de segunda das 2 passa quarta às 3 da tarde, o terça às 2 da manhã passa quintas às 3 da tarde, e assim sucessivamente. É apenas para que os ouvintes possam também entender um bocadinho a mecânica desta questão. Das 3 às 6 insónias, já era sabido. Entretanto, hora de ponta retrocede uma hora, passa para as 6 da manhã e para as 6 da tarde. E depois temos, às terças, quintas e sábados, o Mr. Music Show, porque já tem várias edições. E também temos, às 10 da manhã, de segunda a sexta, o Justiça em Cena, que é a Rádio Novela, da Rádio Justiça. Às 10h30 temos o Passeio à Beira do Rio, que é assim mais para o soul, para o R&B, não tanto R&B, mais para o soul, para o funk, assim, aquela música mais... Não é o funk, aquela música, sim, aquelas muito mais calmas, mais... Também aqui faltar o género, não é R&B, mas é uma coisa, realmente vai faltar o género. Sim, o R&B antes tinha uma outra, sim, também dá, porque o R&B antes tinha uma outra, daí eu vim buscar o R&B, tinha outro impacto, tinha outra classe, vamos dizer assim, era outro género. Sim, o soul e a música instrumental e o jazz fazem muito parte deste passeio à beira-rio durante 30 minutos. Às 11 da manhã temos o DTTC, que não é de onde teclas, mas sim drum and bass, dubstep, tech, trance e club. E depois, então, como já disse, às 3 da tarde, temos então esses programas dos DJs. Às 4, de segunda à sexta, bem, os programas de terça e quarta mantêm-se, o My Oldies Club e o Na Balada. À segunda, estreia finalmente, já estava aqui anunciada, o Studio Station DJ. À quinta, vamos ter o B-Techno, com o Júlio Pinheiro. Aliás, peço desculpa, o Júlio Pinheiro será do Jukebox, do outro programa, portanto. E à sexta vamos ter o Arere, que é um programa novo, que já agora eu me esquecendo, o B-Techno é com o DJ Ted Try. E assim, à sexta vamos ter às 4 da tarde o Arere, que é um programa que vai trazer muito axé, muita animação, não é? E que vai estrear na próxima semana, na próxima sexta-feira, às 4 da tarde. Entretanto, digo-vos também que vamos ter aqui outros programas. Eu vou falar aqui de um em especial. Há muitas coisas, eu não vou falar de todos, porque senão vamos estar aqui muito tempo. Mas podem verificar na grelha de programas que há realmente muitas mudanças. Todas as mudanças que há, os ouvintes vão poder confirmar nesta nova grelha de canais, de programas. No canal 1 não há alterações. Na Best, se há assim, alguma, agora não me recordo. Será uma questão de pontual. No canal 1 que há agentes de cultura e fica por aí, aos domingos às 7h30. Mas no canal 2 também há algumas, eu direi, de alguma relevância. Por exemplo, uma até muito relevante, que é o programa de terça-feira, A Salada Internacional, que é um programa que será apresentado por mim, Carlos Bonaparte, e pela Ana Barbosa. Ana era para ter estado connosco em duas situações anteriores, não foi possível. Estará agora, então, nesta terça-feira, dia de 11, exatamente, dia 11 de novembro, por volta das 21 horas. Vamos estrear então o nosso Salada Internacional, que é um programa que vai trazer um pouco de tudo. Acima de tudo, um intercâmbio de culturas entre mim e a Ana Barbosa, de Cacilândia, em Mato Grosso do Sul, Brasil. Vai ser muito bom termos novamente a Ana connosco. Neste caso, já vamos tendo na produção dos publicitários, alguns já estão em circulação, mas iremos ter também, então, também a Ana na apresentação. Poderemos ter mais lá para frente algumas novidades, mas para já ficamos então com o Salada Internacional. Outros programas de destaque, no caso no Canal 2, será o Samba da Minha Terra, produção da Rádio Câmara, e eu há pouco não referi aqui, mas deixe-me referir porque é muito importante, o programa noticioso produzido pela Rádio Justiça, e que nós aqui vamos ter também de segunda a sexta, na sexta. Porque a sexta também é notícia, vamos ter então o Giro pelo Mundo, um programa de cerca de uma hora de duração, onde se abordam várias questões internacionais, todas elas, ou praticamente todas elas. Certo que algumas delas são do Brasil, porque o programa é produzido no Brasil, mas há uma grande abrangência internacional. O programa vai para o ar às 9 da noite, de segunda a sexta, e nós aqui vamos então trazer esse espaço noticioso, que é o Giro pelo Mundo. Mas é como digo, há muitos motivos para que o ouvinte visite a nossa grelha, para que o ouvinte visite qualquer uma da grelha de qualquer um dos canais, porque realmente tem novidades. Sobretudo na grelha do Canal 2 e ainda mais na da sexta. Do Canal 2 há algumas alterações. Do Canal 11 também há, já agora, eu até me esqueci daqui de referir. Também há. Há o Beating the Pearls, que é... Aliás, Beating the Pearls, assim é que está correto. Que é um programa assim de música mais independente, mais envolvente, não sei. como é que eu posso explicar? É ao estilo Beat Sounds, é ao estilo Janela Amarela, portanto, é um prêmio mais alternativo. Quanto ao seguinte programa, das 4 da manhã, isto das 3 e às 4, porque o Mr. Music Show deixou aquele espaço livre, que vai ser então ocupado pelo Beating the Pearls e depois, às 4 da manhã, pelo Sem Fronteira, que é um programa de música rock produzido pela Rádio Câmara, mais à base do rock da América Latina, e que é então um programa que vamos também aqui transmitir no canal 1. Da Antena Web. Um canal que mais se dedica à radiocomunicação, daí então a nossa preocupação, o nosso empenho em também transmitir este programa. E são as novidades, são os destaques do 3 em Ponto de Informação desta semana. Deixe-me só recordar que podem então visitar a grelha de canais, de cada um dos canais, vai encontrar. Na Best, creio que nenhuma, mas de resto vai encontrar algumas mudanças que eu acho que vai gostar. Informação 3 em Ponto termina agora. Eu continuo a gostar deste tim-tim-tim. É giro. Vamos lá então àquilo que ainda falta desta... Desta Jackson Family. Ok, vamos então iniciar com Michael Jackson, com They Don't Care About Us. Este é o quarto single lançado pelo Michael Jackson em 95, como parte da promoção do álbum History, Past, Present and Future, Book 1. De 95, mas pronto, este álbum é mais conhecido por History, que é para não ser um nome tão comprido. A música foi uma das mais polémicas de toda a carreira do cantor. Foi acusado de fazer apologia ao antissemitismo pelos jornais, e então Michael alegou que não tinha a intenção de ferir ninguém e regravou a música, que é um hino contra as injustiças sociais, é diferente de todo o estilo musical de Michael. A canção tem batidas de reggae e hip-hop. E também tem a parceria com o grupo baiano Olodum, que introduziu na canção elementos de Dashe Music. Este cantor, de seu nome Michael Joseph Jackson, que morreu em 2009, foi um famoso cantor, compositor, dançarino, produtor, empresário, arranjador vocal, pacifista e ativista americano. É o oitavo filho. Ah, afinal, o oitavo filho é este? Não, o oitavo que sobreviveu. Não, então, espera. O sétimo foi o que morreu. O oitavo... Não. O sexto O sexto foi o que morreu. O sétimo é o Marlon e o oitavo é o Michael. Assim é que é. Será? E não tenho mais nada sobre o Michael. Mas tenho eu. Então fala. O Michael, há um álbum que acho que é o Thriller. Sim. Que é um álbum que a maior parte dos temas são singles. Acho que o álbum tem 11 temas ou 10, e 7 deles foram singles. Se tiveram direito a ir a clipe, foi o álbum com mais singles de todos os tempos. E ele era chamado o Rei da Pop. Foi o inventor daquela dança que ele fazia com os pés. Como é que se chamava aquilo? Walkman? Exatamente. Moonwalk. Exatamente, Moonwalk foi ele que inventou essa dança, e foi então, e ele era considerado o rei da pop. Morreu em 2009. Sim. No dia 24 de junho. 25 já era aqui, já 25, mas morreu no dia 24 de junho. Tem 3 filhos. Exatamente, tem 3 filhos, um dos quais, a mais pequenita, tentou suicidar-se há pouco tempo. Sim. E o corpo dele foi enterrado, mas o cérebro só foi junto ao corpo pouco depois. O cérebro dele ficou para análise. Ah, isso não sabia. É verdade. Tiraram-lhe o cérebro porque, enfim, não sei o que é que poderiam ali encontrar. E só mais tarde juntaram o cérebro ao cadáver. Pronto. É das coisas mais insolitas. Foi uma cerimónia muito bonita já agora. Que aconteceu em 2009, porque já lá vão 5 anos e haverá quem se calhar já nem se lembre, não é? Ou que até nem tenha assistido, não é? Foi uma cerimónia muito bonita. Sim. E pronto. Já agora, ele também ficou muito conhecido nessa altura porque, vamos dizer assim, ele ficou. Ele, primeiro porque ele tinha uma música chamada Demerol que ganhou uma simbologia em 2009, porque supõe-se que essa tinha sido a causa da morte, uma overdose de Demerol. E já agora também, diga-se que ele entrou, digamos assim, para a história como um dos artistas. Ou creio que foi o artista que mais fez, que deixou mais material gravado para o pós-morte. Na verdade, há uns tempos saiu uma coletânea com 7 discos, só com raridades, ou seja, material de estúdio, do cantor. Eu sei que os Beatles têm mais, mas estou-me a referir a um cantor a solo. Nem o cantor dos Queen, que também cantava a solo, o Freddie Mercury, nem ele deixou tanto material gravado para ou a produção de um disco ou demos. Realmente o Michael Jackson foi o que mais gravou coisas desse género. Ou seja, foi o que mais demos deixou. E já que esqueci-me de dizer que ele foi casado com a filha do Elvis Presley, ou seja, com a Lisa Marie Presley. Ah, pois é, também é verdade. Segunda música desta sequência, diz-nos lá, conta-nos. Ok. Vamos lá, vamos ter a Janet Jackson com Rhythm Nation. Esta é a 10ª filha, ou seja, a última filha, a filha mais nova do clã. Esta música é do álbum Rhythm Nation 1814, que é o quarto álbum de estúdio, que é de 89, é o segundo single. Esta cantora chama-se Janet Damita Jo Jackson e é uma cantora, compositora, produtora musical, atriz e dançarina. Iniciou a sua carreira como atriz em 73 e desde então participou de várias séries de televisão e 5 filmes. Engraçado que não me lembro. Se calhar nem participou, se calhar ela é que falsificou e disse: ah, eu participei. Pois, em 82 deu início à sua carreira de cantora. Ganhou 7 prémios Grammy. Ela foi a primeira e única mulher negra a ganhar o prémio de produtora do ano, além de ganhá-lo em 6 categorias diferentes. Já atuou em outras áreas, como escritora, estilista e empresária, tendo a sua primeira linha de roupa lançada em 2001. E não tenho mais nada a dizer sobre a Janet. E a terceira música e última? A terceira música já pertence à terceira geração do clã, que por acaso se chamam Treaty, quem tem a ver, com a música Anything. Esta é a canção composta e gravada pelos Treaty, que faz parte do seu primeiro, ou melhor, este é o primeiro single deles, e foi tirada do seu primeiro álbum. Eu bem que sabia que era o primeiro, os dois, mas pronto. Primeiro álbum, Brotherhood, de 95. É produzida pelo seu, foi produzido pelo seu tio Michael Jackson e pelo Kenneth Commissar. O álbum foi feito no estúdio do Michael Jackson, chamado MJJ Music. Eu sei que havia uma música que os 3T cantavam com Michael Jackson, mas eu agora não estou a recordar qual é que era a música. Eu sei que era, sei que eram eles. É que eu estou aqui a tentar recordar-me e só me vem à cabeça a música dos East 17. Mas não são os mesmos. Não, os East 17 não tem nada a ver com os 3T. Mas eu lembro de uma música que os 3T cantavam com o... E faz sentido, não é? 3T e eles são Jacksons, claro. Se calhar nem tiveram que pagar ao Michael Jackson por... Pois. É? Se fosse eu, quando tinha os meus 15 anos, aquele que ele cantasse comigo, tinha que desembolsar. E eles, ai, é família, a gente faz. Pois, até gravam no estúdio do tio e tudo. Bem, continuando, o álbum foi dedicado à memória da sua mãe, da Dolores Didi Jackson, que morreu em 94. Este grupo americano de R&B Pop Music é constituído pelos três filhos do Tito Jackson, que fazia parte do Jackson 5, claro, e da Dolores Didi Jackson, como eu já falei. A banda é constituída pelo mais velho, o filho mais velho do Tito, chamado Toriano Adderall Jackson II, mas também conhecido como Taj, pelo Terrell Adrian Jackson e pelo Tito Joe Jackson, que é conhecido por TJ. E pronto. Só encontro a Y, mas acho que não era esta. Não sei. Eu por acaso desconheci este grupo. Eu a pesquisar a página Family Jackson é que eu olha, afinal, a terceira geração também fizeram um grupo. Porque eu até desconhecia. Não conhecia este grupo. Mas eu acho. Mas que engraçado, que eu estava a ver que eles cantavam que o. Ah! Eu bem parecia. Já sei onde é que eu estava a buscar as coisas mal. É que os East 17 também têm uma música com os East 17. Já percebi. Ah! Mas ainda. Pois, geralmente os East 17 têm músicas com o East 17. Hã? Pois, é que o East 17 tem com os 3T, certo? Não sei. Então, East 17 e East 17 não são os mesmos. East 17 e East 17, não percebi. Porque tu disseste, os East 17 têm uma música com os East 17. Ah, enganei-me. E nem dei conta. Ah, já estou lá a ver. Não, East 17 com o Michael Jackson. Ah, tá. Another Day. Bem parecia. Please Stay Another Day. Mas é engraçado, porque eu tenho mesmo... Não interessa. Ok. Pronto, e é assim. Nós ficamos por aqui, entretanto. Que eu vou assistir ao meu Benfica, que não sei quando é que joga, até acho que é amanhã, mas não interessa. Vou assistir ao meu Benfica hoje. Quando é que joga o Benfica? Não sei. Não sei, também não sei, não faço ideia. Mas já agora, já ficam aqui com uma semaninha de antecedência avisados. Não sei se sabem, mas no dia 15, ou seja, no próximo sábado, vai haver o Festival do Dipanda. Acho que eu no Mel Arena, salvo erro, acho eu, em Lisboa. Portanto, apareçam, vão ter lá umas boas horas de música angolana, porque Dipanda. Que mano! caso não saibam, diz-se independência, mas a independência de Angola é celebrada a 11, ou seja, esta terça-feira. Mas só fazem o festival no dia 15. Claro que é mas... fim de semana, o malta pode trazer os família toda, tudo bem, eu gosto de ideia. São ideias bons, sim senhora, muito bem. Ai, e pronto, é desta feita que chegamos ao final do nosso Deep Panda Show, meu! Ah, do coisinho, como é que é? Do... Não, Deep Panda Show, meu, traz em bondo, mas não pode? Sim, pode ser, senhor. É isso. Para quem gosta, temos aqui um bocadinho um forró da melhor e às 18h, mais uma edição de conversas aleatórias com a Joaquim Pereira e Nuno Miguel. E às 6h30, Carlos Bonaparte apresenta Musicalia. Ah, não percam! Às 7h30, a estreia de Gentes de Cultura com o Eduardo Tramarim, da Rádio Câmara. E é isso. Pronto. É isso. E pronto. Vamos embora, porque... Faz é o lugar, não é? E voltamos... Voltamos até para a semana, não é? Então pronto. Exato. Bom São Martinho. Igualmente. Ah, e os ouvintes também. Igualmente. Igualmente. Obrigadinho. Michael. Eles não ligam pra gente. Me, I'm proud of the God today. I got the cover to fulfill this part.

hold you tight. Pain in my heart because I'm all alone. Why did you leave? Why did you love? I would do anything for you, I would. Thinking of ways that I can win your heart, but I'm so confused and don't know where to start. Visions of love forever in my mind. I wait for the day when I can say that love's mine. I would do.